quantas noites não durmo. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Cadê o Roberto? Até hoje minha tia sonha com ele. Moleque travesso como nunca esteve. O caçula, o xodó, a última rapa do tacho. Cansado da fome, passou pedir esmola e vigia carro. Chegava na sua goma, repartia seus trocados com sua velha que sempre esteve do seu lado. O tempo foi passando e o pequeno Roberto cresceu. Lá se foi o sapequinha que se tornou um plebeu. Um rebelde revoltado que conheceu copo de álcool. Moleque estudioso tornou-se o maior pé no saco. Dependente da química da noia, freguês de boca de fumo. Assaltava, furtava, sua vida tava um dilúvio. Viu a morte de perto, foi baleado pelos ratos cinza. Puxou cadeia e quando saiu, teve uma filha. Não deu valor na sua mina, não deu valor em si próprio. Não deu valor na família e se tornou um alcoólico. Tomou uma machadada e teve o crânio rachado. Passou a passear nas ruas com um coco enfaixado. Alguns dias depois foi visto entrando dentro de um carro. Não sabemos se ele sumiu ou se foi assassinado. Minha tia pensa que ele tá vivo, vai saber. Ela passa a noite sem dormir. O Roberto, cadê? Se tu tiver vivo, moleque, escute esse meu recado. Volta, vem viver outra vez do nosso lado. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Volta, vem viver outra vez a meu lado. A saudade bate no peito, a lembrança provoca lágrimas pela perca de uma boa pessoa que não voltou pra casa. Uma par de moças com convites pra ir trabalhar na Espanha. Chegando lá deu tudo errado, trampo garotas de programa. Os moleque vive caindo nas garras do Zé do Doce. Praticantes da pedofilia que só pega menores de 12. Mês de carnaval, meu primo sumiu do mapa. 2 anos se passou, até hoje ele não voltou pra casa. Minha tia vive momentos difíceis, maior dificuldade. Hoje o alvo de foto faz com que as lágrimas escorram pela face. Tráfico de pessoas, crianças, adolescentes, adultos, deixando o pai e a mãe de luto. Bagulho que me deixa puto. A velha pôs anúncio nos jornais, nas rádios e nada. Caçou Roberto em presídios, cadeias e penitenciárias. Sem força pra correr atrás, ela nunca desiste. Porque perder um filho assim é muito triste. Quem sabe esse meu canto possa desvendar o local e o lugar onde o Roberto possa estar. Chega de peso na consciência e pensamentos negativos, porque todos nós da família desejamos em ver o Roberto vivo. A perda de pessoas importantes nos deixa sem força, e essa fraqueza permanece pra vida toda. Cadê você, Roberto? Onde você está, meu chapa? Aí, primão, volta, volta pra casa. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço.